Essa decisão, ela em realidade é na esfera administrativa, é dentro do poder de polícia do Ministério Público com relação à atividade na esfera do consumidor, né? Então o Ministério Público instaurou, em realidade foi o Dr. Paulo de Tarso Moraes Filho, que é o que acompanha esse inquérito civil e é o titular da promotoria. Ele instaurou esse inquérito civil público, tão logo houveram os primeiros casos de conflito entre essas duas, especificamente essas duas torcidas, Máfia Azul e Pavilhão Independente. Então houve essa instauração desse inquérito civil, que é um instrumento que o Ministério Público usa para fazer a apuração daquelas notícias. O que, que realmente aconteceu, se houve lesão ao direito do consumidor ou se houve alguma lesão com relação aos eventos, ao direito do cidadão. Então, foi instaurado esse inquérito civil e, a partir da juntada de vários documentos, foi feito primeiro uma primeira tentativa de conciliação, que não foi respeitada, como os senhores ouviram aqui os militares dizer. E esta tentativa de conciliação acabou desaguando em uma suspensão por 30 dias, seria o banimento por 30 dias dessa torcida Máfia Azul e Pavilhão Independente do Cruzeiro, de se apresentarem como tais, né? De se apresentarem como vestidos como torcedores dessas agremiações, por assim dizer, nos estádios. Mas não foi suficiente. Mesmo assim, eles burlaram, continuaram a comparecer aos estádios e continuaram a praticar as condutas criminosas que nós todos vimos. Então, nós fizemos duas vertentes. A primeira vertente hoje, que é essa medida de força, que é uma medida que as autoridades realmente devem tomar quando existem casos graves que poderiam, inclusive, ter chegado a situações muito mais complicadas se houvessem, por exemplo, torcidas, jogo que não fosse de mando único. Né? Então, o próprio Ministério Público atuou para que isso não houvesse, para que o jogo fosse de mando único. Então, assim mesmo, os torcedores foram hoje alvos, né, da operação, como disse muito bem a Polícia Civil, é aquele grupo específico, né? Não é uma massa do torcedor apaixonado pelo time, né? É um grupo específico que está ali travestido naquela agremiação como pseudo-torcedor somente para causar prejuízos, praticar crimes e trazer insegurança à população ordeira, né? Que vai no seu momento de lazer com a sua família para os estádios. Então o Ministério Público desdobrou em duas ações, a primeira hoje com as medidas cautelares reais e pessoais, que significa mandados de prisão temporária contra essas pessoas e também mandados de busca e apreensão, e nesta segunda esfera, que é a administrativa, que é baseada neste inquérito civil que está em andamento, que é o banimento pelo prazo de um ano, ou seja, 365 dias, de todos os torcedores que se apresentem com aquela caracterização de torcida Máfia Azul e Pavilhão Independente do Cruzeiro no entorno e dentro do estádio de todo o país. Isso é importante ficar claro, não só em Minas Gerais. Mas o banimento é para pessoas ou é para caracterizadas? Para as pessoas comparecerem caracterizadas. E ele é recomendação para quê? Para as federações? A recomendação é feita de acordo com o termo de ajustamento de conduta que existe, né? Com base no Estatuto do Torcedor. A recomendação é feita à Federação Mineira de Futebol. Ela já acatou, doutora? Ainda não foi intimada, vai ser intimada agora. Os senhores são os primeiros a saber. Doutora, e a fiscalização é feita por quem? A fiscalização é feita pela Polícia Militar. E isso é uma pergunta muito especial que você está fazendo agora, nos trazendo essa baila. Estamos aperfeiçoando com a experiência de outros países e também de outros estados aqui já do nosso Brasil, esta metodologia de fazer melhor o reconhecimento dessas pessoas a que não interessa, né, ou que estão, vamos dizer, banidas mesmo de participar de jogos, tendo em vista a prática reiterada de crimes. Doutora, o Ministério Público faz alguma investigação em relação ao Cruzeiro podendo estar aí financiando essas torcidas, com aluguel de galpões, pagamento de viagem, fornecendo ingressos? Não é objeto dessa investigação específica a questão de investigação do clube em si, claro. Nós estamos aqui com um foco específico na prisão daquelas pessoas que praticaram crimes e que vêm reiteradamente praticando crimes. Doutora, né? A senhora falou que vai encaminhar o pedido, né, a determinação para a Federação Mineira de Futebol. Existe a possibilidade dela não acatar e, no fim das contas, esse pedido não ser atendido? A federação ela tem um recurso, né, tem um prazo para poder se manifestar e entendo que no âmbito do termo de ajustamento de conduta não seria uma medida, vamos dizer assim, muito salutar para a federação, né? Talvez descumprir aí essa recomendação do Ministério Público, que se trata, na realidade, de uma recomendação de toda a sociedade, porque o Ministério Público é o representante da sociedade. Então, nós estamos aqui com a voz dessas pessoas, que é a população ordeira, né? Que não quer que esse público específico, né, que são, como disse, uma gama pequena de pessoas, mas que vem se envolvendo em conflitos, frequentem estado de modo inadequado. Doutor, existe a possibilidade desses criminosos, né, que se dizem torcedores, da questão da tornozeleira eletrônica e também a questão de biometria nos estados, como já acontece, por exemplo, com o Atlético Paranaense? Nós estamos estudando várias metodologias, sabe? Nós estamos estudando metodologias e ainda não sabemos qual seria a mais adequada. Eu acho que toda tecnologia, ela é bem-vinda e será bem-vinda para facilitar. Porque nós podemos imaginar um acesso aos estádios é algo de bastante fluxo de pessoas. Então, existe sim a necessidade do auxílio da tecnologia. E, eventualmente, sim, adotar ideias de outros estados ou de outros países.